4 clears ILS 68 910, come service. Roger, Europa 084, clear ILS approach for runway 10. 3858, sem restrições, desça para 2010, autorizado ILS, reporta no localizador, o ajuste é no 06. Sim, descendo para 2000 pés, livre das restrições, 1006. São 3858, redução para 2009. 2009, são 3858. Poderia mantermos a mínima limpa, 210? Sim, certo. Bono 705, agora com Recife, em 125, decimal 1, bom voo. Recife 1, bom voo. 084, sobre o Tower, 118, decimal 95. 118, 95? Sim. One 18 decimal 95, Europa 084. Where? Salvador, Europa 084, 118, final ILS 10. Hello, Europa 084, good night. Check landing gear down and locked. Clear to land, 170 degrees, 04 knots. Clear to land, copy the wind, runway 10, Europa 084, begin. noite, voo 2043, informação Tango, autorização Guarulhos. 043, informação Tango, autorizado Guarulhos, Vezes Luna 0, após Tabaté, nível 360, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída, Dael Leda, Motiva, aciona 5521, controle 120, decimal 8. Ok, 360, autorizado para Guarulhos. Via Ampers Luna 0, Tabaté, decola no perfil da El, Leda Morte, na pista 10, com a primeira curva à direita, aciona 5521, controle 208, gol 2043. Gol 2043, cotejamento correto no portão 7, reporte para o buchidão de acionamento. Reportarei 2043 agora. Boeing 8, this is Europa 084. Europa 084, boa noite, approve taxi via taxiway Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet 11, Europa 084. 58, passo externo, baixa a tabela. Dan 3858, autorizado pouso 970 graus, 049. Livre pouso, pistola 0. Dan 3858, no solo 41, livre à direita, solo 121, decimal 9. Ao livrar 219, boa. Paulo, Salvador, muito boa noite, está 3858, quem falou na sua escuta? Está 3858, autorizando táxi via Alfa e Juliette, portão 2, parte 1. Alfa, Juliette, parte 1, portão 2. controle Salvador, muito boa noite, Bona 096, informação TAM. 096, Siena, identificação, chegada na área, se mantém ao 050, está autorizado por hoje, Duna. Ciente, Duna na presente, descendo 050, Bona 096, obrigado. Salvador, boa noite, Lima Juliette Lima, transparência, cruza do voto, sinal de chuva. Lima Juliette Lima, senhora identificação, autorizado Duna, descendo para o nível 050. Duna 050, Lima. 050, Lima Juliette Lima. 050. Na 096, sem restrições, desça para 2006, ajuste na 096, autorizado ILS, reporte contabilizado. Direto até 2000 com 1096, está autorizado, reporte contabilizado, X-Ray. 1096. A cena de identificação chega da Mário e desse mantém o 050. É o 050 na Mário, tá? 3662. Salvador, Sané 630, nível 190, informação tanto. Sané 310, senhora identificação chegada Mário, desse mantém o 0620. 060, identificou chegada Mário, Sané 043, autorizado táxi via parte 1, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 118-95, ajuste na 016, bom voo. Ok, via Índia, 1295 no ponto de espera, com 1096, com 2043, boa. Me desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador 1096, agora o final do ILS X-Ray. Salvador, na verdade, você mandou 3 mil? Correto. Correto. estabilizando X-ray, Bono 096. Já te aproximando assim, ele é, deixa minha torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, Bono 096. Salvador, Gol 2043, não pode ser uma boa noite. Salvador 1-0-6, informe estabilizado no curso do localizador. Meu rapaz, falou lá, Salvador, Luna. Oi, Salvador, muito boa noite, 1-0-6, estabilizado, eu sei. Boa noite, autorizado pouso, 1-7-0 graus, 04 nós. Tá livre o pouso, 1-0, gol 1-0, 1-6. Para 3 do 3, altímetro em Salvador 1-0-6, guarde o sinal ILS X-Ray para 1-0. 3 meu peso 1-0-6, o ILS X-Ray 3, 62. 63-1-0, desce para 4 meu pés, vou direto TAP, o altímetro em Salvador 1-0-6. 4 meu pés, direto TAP, desce para 63. Gol 2043, autorizado a linha e manter. Linha e manter, gol 2043. Salvador, boa noite, o 9691, informação Câmara. 9691, boa noite, aguarda cópia, o ajuste de altímetro 1-0-6. Com certeza, guardando Brasília, nível 0-0. ...096 no solo 05, livre à direita, solo 121 no decimal 9. Direita 219, boa noite. 096. Boa. Solo Salvador, muito boa noite. Bono 096, livrou na porta. Bono 096, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Bono 096. Autorizado, Lima Juliette, Lima. 7 Lima, complete aproximação, Juliette, X-Ray para 1-0, chame a torre Salvador, em 1-1-8, pessoal 95. Obrigado, boa noite. 6662, livre LS X-Free para 1-0, desce para 2010, o altímetro permanece 1-0-6, forma estabilizada no curso do localizador. É, forma estabilizada no ILS, 3662. 3-1-0, desce para 3.000 pés. 3.000 pés, permanece 1-0, da altímetro. Olá. Está passando Lima, Juliette, Lima. Modifica o plano instrumentos ao 07. Prossiga sobre regras de voo visual. Reporte na final da pista 17. Ajuste de altímetro 1-0-6. Passando na final da pista. Gol 2043, decolou 07. Chame o controle Salvador em 1-2-0-8. 208, boa noite, 2043. Salvador, boa noite, gol 2043, Dael Leda Motiva. 2043, contato radar de decolagem, submantém o nível de voo 360, posso usar 2000 pés, beleza. Vou 2000, vou a Leda, vai pro 360, vou 2043. Táxi via Juliette, portão 9. Juliette para o 9, gol 906. Alô, Salvador, muito boa noite. Gol 1973, com a formação Tango. Por gentileza, quando possível, 380 para o Galeão. Gol 1973, número 2 para a cópia, aguarde o ajuste de altímetro 906. 906, aguardando. 1973, graças. Contato radar, agora a minha meia milha nordeste Salvador, autorizada a chegada bom, estou vendo a prova de bom, para que você está chegada, e chama no ponto de descida. Chamarei para a descida, 795. Vou girar no final, baixar travado. Confirmando para o Sena 6310, está liberada a restrição de 5000 em SAP. Correto. Obrigado. Afirmo, 6310. Muito obrigado, Tango Lima Juliette Lima, no solo Zuno Uno, autorizado 180 graus backtrack, libera a primeira esquerda para os hangares. Aprovado, boa noite. Boa. Medo estabilizado? Agora. Aproximação LS, chame a torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. 18-95, cara, acabou. 6310, isso para 2000 pés, a última permanece 1-0-1-6, liga LS X-Ray para 1-0, chame estabilizado no curso do localizador. 2000-1016, autorizado de LS, vai reportar 63. Controle, 2043, pode voar a morte, vai dar presente? Aguarde. Salvador, Cordial, boa noite, TAN 3662, passando Sembra no ILS, embaixo de trabalho. TAN 3662, avistado, autorizado pouso, 170 graus, 049, pista no zero. Pista no zero, autorizado pouso, 3662. Paulo Jean 9691 para Fuxipé, para Metro 01. Tá pronto para a cópia? Firmo. Salvador, Brasília, o nível autorizado 360, via o Preso Lom 17. Decola pista 10, curva direita, saída arpol, transição elefa. Controle no 20.8, transponder 5527, 9691. Autorizado Brasília, linha de voo 360, pela 3117. Decola pista arpol, transição elefa, 5510. O controle em 10.80, transponder 527, rota 9591, pushback estacionamento. Portão 1, autorizado pushback estacionamento, chame taco. Via rota do plano de voo, DCT Irume, para 9857, nível 360, saída da EL, Leda, Irume. Decola pista 10, primeira curva à direita. Controle Salvador, frequência no 208. 5534, voo 1973. 0, aguarde autorização do pouso. Galeão 360 para o Galeão autorizado, conforme rota do plano, direto Irume. Cola no perfil da Dael Leda, pistão 90, primeira curva à direita, após Leda, direto Irume. 10120.8 ao controle, 5534 transponder, gol 1973, já está pronto para push acionamento. Aguarda para pushback acionamento, gol 1973. Aguardando, 1973. 170 graus, 049. Nervoso, pistão 90, chamamento. Via Alfa, reporte Anche Juliette. Via Alfa, repórter Anche Juliette, 366. Salvador, gol 973. Gol no 973, fala. O senhor pode nos autorizar o pushback e a gente colocar o avião lá atrás, seu papel que tem a entrada do São, para não atrasar nosso voo? Nós estamos com um problema para atrasar, para entregar esse avião lá no Galeão. 9691, é o solo. Tem previsão para o início do pushback? O pushback, o senhor da primeira do... Quem sente? Voo no 973, aguarde para o pushback devido à aeronave da Tanque de Anísio. A aeronave da Tanque está em que posição, senhor? Portão 1. Portão 1, ok. Não posso fazer esse montanho não, né? Seria se fosse em coordenação com a aeronave da Tanque 1. Eu posso tentar aqui? Salvador, nossa manutenção de agente dá tempo, se estou autorizado. Tá, negativo, manter a posição. Ok. 218, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, liberando a chanelinha. Chan Problema é 3110, táxi via Alfa, reporte a Juliette. Alfa vai reportar a Mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 3662. Navio para o táxi com Uno 52 a bordo, 3:40, até na confins. 9691, táxi autorizado via Taxi Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 11895, o ajuste de altímetro 1096. Índia, Alfa, espera da 10, 1295, altímetro 1096, 9691. 3662, agilizando Juliette, portão 3. Juliette para 3662 da TAM. Voo 973, coordene com a equipe de solo. Após a aeronave da TAM parquear no 03, está autorizado o pushback e acionamento. Chame táxi. Após eu estar autorizado, chamar a táxi. Voo 973. Chalé 6310, ingresso Juliette, portão 62. Juliette 62. Tan 9691, ponto espera 10, pronto, boa noite. Tan 6691, boa noite. Autorizado alinhar e decolar a pista 10. Vento 160 graus, 05 graus. E decolar a pista 10, Tan 9691. 9691 no decolar 224, chame o controle em 120 decimal 8. 208 para 9691. Controle está 9691. 9691, contato radar de decolagem, suba via Arbo para o 360. Arbo 360, tá, 9691. Azul, 2795, desça via para 2000 pés, altímetro em Salvador, 10 no meio, livre LS, Axori para 10, chama estabilizado no curso do localizador. 7, descendo via para 2000 pés, localizado LS, Axori, chamarei estabilizado no localizador, 2795. A direita, taxi Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera, chame 2, 1895. O ajuste de altímetro 9016. 16, livre taxi à direita, Alfa Índia, no ponto de espera, 2895, na 97. Salvador, boa noite, gol 1973, no ponto 0910, pronto. 1973, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1,60 graus, 05 nós. Gente, autorizado a alinhar e decolar da pista 1,0, gol 1973. Controle, é possível para o Eletro, para o 9691? Pesado Eletro, 9691. Eletro, obrigado. Rio 9973, decolado de 28, chame o controle em 20, decimal 8 no voo. 208, obrigado, boa noite. Metro 1895. Metro 295, boa noite. Controle, boa noite, chegou 1973, passando 1400 da Eolita. 93, contato radar de decolagem, se mantém o nível de voo 360, após cruzar 2000 pés, vou eleito. Após 2000, vou eleito, agora na 973. Tira informação Tango, autorização 370, Fortaleza. Autorizado para 3858, Salvador para Fortaleza, via o preso Luno 9, nível 370, saída bomba, transição frote. Decola pista no zero com curva à esquerda. Controle 1208, 5541 do transponder. Que autorizado então 370 para Fortaleza via Amplio Zulu 19. Decola da Momo, transição frotico, decolando a pista 10, curva à esquerda. Controle 120, 80 e o 5541 transponder para o TE 3858. Portão 2, chama pronto para pushback e acionamento. Chamando pronto, 3858.